Porque ao seu lado eu percebi que nada sou. Eu me cansei de lutar uma guerra em vão. Não, não é porque eu te amo que tenho que aceitar tudo. Sinto muito, mas não tenho nada pra fazer aqui. Tocando pra...